lua. Seu mistério é profundo, lua, seu ilumina o mundo. É lua, lua. No momento mais cruel, quantas vezes companheira fiel, eu te vejo, lua, lua. Considero a beleza, lua, seu, pois na natureza não existe um planeta é com brilho da lua. Lua, o seu brilho é profundo, mas existe no mundo alguém que admira o mistério, lua. Lua, apesar de ser criança, mas eu tenho lembrança. Oh, lua, lua. Quando a noite escurecia, o seu brilho eu via. Vejo, lua, lua. Considero a beleza, lua, pois na natureza não existe um planeta com brilho da lua. Lua, o seu brilho é profundo, mas existe um mundo alguém que admira o mistério. Lua. Em ti existe candura, lua, Deus me pôs nas alturas. É profundo, lua. Não tem chuva, não tem nada, quantas você nunca se atrasa. Vejo, lua, lua. Considero a beleza, lua, seu, pois na natureza não existe um planeta com brilho da lua. Lua, o seu brilho é profundo, quantas vezes mas existe um mundo alguém que admira o mistério. Lua.